Qualquer dia estou com os pés para a corda e não quero acreditar. Não sei se mereço esta vida. Tem um preço e eu não tenho.